245, para coordenações com os transportes locais de Veracruz. Estimado tempo total de voo, sobrevoo, Leão Paraguai. Localizador, Avon 804, visual. 1804, completa ILS X-Ray, chamando Torre 18, litro 16. 186, 1804. Obrigado e um bom dia. E o 5973, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte no localizador. 2000 autorizado, X-Ray, eu, 5973. Reportará estabilizado no localizador. 5973 da rede. 04, bom dia, chefe. Pouso vento 030 grau 019. Autorizado pouso, pistão 0. Pouso autorizado, 904. Baixa o tropa. Morning, Papa Romeo Bravo Alpha Tango, radio contact established. Overhead, cone position, flight level 100. Proceed direct coral position. You are on the radio surveillance, Bravo Alpha Tango. Fly heading de árbitro da TVA para a Alfa. Gol no 9, Gol 1995, Vector Sport Facing, turn left, heading 205, the limit is the localized course. Heading 205, it's localized course, Gol 1995. Gol 1804, Solos 38, direito, taxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para o 10, 1804. Para nós. Já estamos reduzidos. Obrigado. 5, livre descida para 2000 pés, altímetro no zero, go 1995, clear down to 2000 feet, QNH 1015. 2000 feet, QNH 1015, 1995. Vou no 7 no 5. Bom dia. Prossiga na chegada Bonfi. Desça para 4000 pés, altímetro 105. Eu 5973, terceiro localizador. 5973, completa LS X-Ray, chegou na torre 198, decimal 6. 1986, acende. Torre Salvador, bom dia. Rio 5973, fui LS. 973, bom dia. Vento 030 graus, 02 nós, autorizado pouso, pista no zero. Confirma, trem baixo, cara. Afirmativo, trem baixado travado. Leve de pouso pro Rio 5973. Federal 9970, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, o limite ao curso do localizador. Esquerda, 020, de limpar pelo curso, federal. Federal está livre, descida para 3000 pés, 1095 no altímetro. Para 3000, 1095 no altímetro, federal. 35 no 7, desça para 4000 pés, 1095 no altímetro. Bom dia, 1897 com a ordem. 1897, bom dia. Prossiga na chegada Bonfi, desça ao 04050. 1897. Bonfi 050, bom 1897. Niner 905 to intercept localized course, turn left heading 150. Report established on localized. Heading 150, clear sky left, go 1995. Federal 9970, nesta proa intercepta o curso localizador, descendo para 2000 pés e reportando estabilizado. Sim, faremos, desce para 2000, reportará. Go 1995, 1600 feet. Do you under visual condition on inspector, confirm? Negative, go 1995. Roger that, it's clear to descend to 1,700 feet. 1,700 feet, go 1995. Ah, 3517, reduza para 200 nós. Para 200 nós, 3517. Estabilizou no curso localizador federal. Copiado, federal, prossiga no curso localizador, guardando frente nesse comunicações. Nossa 3, Solas 44, taxi à direita, Alfa Kilo 43, atento ao sinalizador. Quando possível, chamar na frequência 1234. Alfa Kilo 43, atento ao sinalizador, 234. No 7, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, complete 5 no 7. Establish 19LF, 1995. 1995, complete LF3 procedure and call now tower on 118.6. Call tower 118.6, 1195, good day. Good morning, 1995. Establish you on ILS. 1995. Check your landing gear. Wind 040 degrees, 04 knots. Landing gear down and northwest, go 1995. Meia, obrigado, tem um bom dia, sir. Confirm landing gear down and lock it, go 1995. Affirmative, landing gear down and lock it, go 1995. Clear to land on runway 10, wind 14, wind correction, wind 040 degrees, 03 knots, and altimeter setting 1015. 1015, roger, clear to landing runway 10, go 1995. Bom dia, número 2, informarei que está livre, sideral 9970. 3171, informação Foxtrot. Toyota 3171, bom dia. 3171, bom dia. Para a cópia 1, 21.1. 219. Autorizado LSX3. Reporte localizador. Foi para o gol 1715, 10 para 2000, completo LSX3 da 10. Afirmativo, o altímetro permanece no 015. 1015, 1715. By right and call ground, 121, the small one. 121, the small one, 19. 09970, vento variável 049, autorizado pouso, pista no 0. Posição, pouso, considerar 9970. 0. Boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, solicita por gentileza a final do ILS Whisky 90. ILS Whisky, afirmativo, mantenha a chegada até ITAP, após ITAP será autorizado. WhatsApp 6570. Ok, chegada até ITAP, então será autorizado. ILS Whisky, muito grato, 6570. Estabilizado, 3597. 3597, vai passar o externo, completa LF, chama na torre 18, decimal 6. 18-6, obrigado. Gol 1897, prossiga na chegada Bonf, descendo para 3.000 pés, o altímetro no 095. Bonf 3.000 pés, 1095, gol 1897. O aeronave cruzando cabeceira, não é? Estimativo está aguardando, passou externo, baixado travado. Solo 5-1, solo 2-1-1, Cederó 9-9-7-0. Ok, obrigado. Na 3-5-1-7, vem 030 graus, 03, 9, autorizado, pouso, pista no 0. Sempre pouso, na 3-5-1-7. Solo Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, livrou na sua escuta. Quilo, parte 3, posição 08. Parte 3, posição 08, federal. Alavá, Lima, Lima, Fox. Bom dia. Copa 121, décima 1. Decolada 17 por banda direita. O código 5576, controle no 208. 5, sua identificação, autorizado chegada bom, desça para 4.000 pés, altímetro no 095, deslance em radar. 3.09, já. Localizador. Estabilizando o momento, gol no 7.05. Completa aproximação, chame 2.18.6, bom pouso. 18.6, um bom dia no 7.05. 1897, desça para 2.000 pés, estou tímido no 095, informe no curso do localizador. 2.000 no 095, aponta estabilizado, gol no 897. APSA 6570, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 615, ô, 6570. No 75, vento 030 graus, 049, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, mano 0, mano 7, mano 5. Fala, Lima Lima Fox, bom dia, livre acionar, Fantástico. Gol 1897. Flete aproximação, chame agora as torres, temos 86, bom pouso. 86, obrigado, boa. Estão 3171, na escuta. 3171, poderia adiantar as informações do táxi? 2015, forma no lock, o 6570. Se puder coordenar com a equipe de solo em freiro para puxar e deixar o 612 livre, agradeço. 5.7, ingressa Juliette, portão 612. Atento aeronave da companhia, tá puxando no 06, vai deixar livre o portão. Agilize o táxi por gentileza até o portão 62. Uno. Direita, livra 21, decimal 1 para o gol 7. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol no 897 estabilizado e LS da 120. 897, bom dia. Vento 200 graus 039, autorizado pouso, pistão 0. Nível pouso, 1015, pista no zero, boa noite, 97, obrigado. 570, 3ADLS, estabilizado. Autorizado, reportarei. Lima Fox, livre táxi, a porta onde espera. Solo 01, direita, solo 219, 1. 219, gol 1, obrigado. 211, confirmando. Ah, ok, 211 então, muito obrigado. Gol 1897. Para ingresso, Lima Fox, na papá. Lima Fox, autorizado ingresso da porta aliada e pronto, capítulo 07. Localizador, ABS 6570. Complete final, chame torre 1386, ABS 6570. 1386 até já, 6570. Torre Salvador, muito bom dia, ABS cargo 6570. 6570, bom dia. Continua a aproximação e informarei pista livre. Ciente, não se escuta, 6570. Vamos ajuste no 095, gol 9085.